estendeu as suas asas sobre mim. Ele atendeu o meu clamor, firmou meus pés, sim, sobre a rocha firme. E eu não quero mais nada além do seu amor que não falha, a boa mão que não tarda. Eu vivo sob a sua graça, que é suficiente pra mim. Não permitiu que vacilassem os meus pés.